Conversas Aleatórias. Emissão 140 do Conversas Aleatórias para domingo, 14 de fevereiro de 2016, gravada no dia anterior, sábado 13 de fevereiro. Diz tudo bem até agora, Carlos Bonaparte? Tudo bem, tudo bem. Eu acho que não. E o Joaquim Pereira? Está tudo mal, não é? Para como está costume, tudo mal, está sempre, está o mundo está podre. Está a chover. Aqui eu acho que nós estamos a gravar no domingo, dia 14 de fevereiro, para sábado, dia 13. Exato. Ah, estás a ver? O Carlos é que sabe. O Carlos é que sabe. Então está tu no sítio, está tu no sítio, muito obrigado, não quer saber. Muitos estrangeiros em Lisboa, Joaquim Pereira? Sim, que o Joaquim Pereira esteve na moraria nos últimos dias. Na moraria, no castelo e... Há muitos estrangeiros para lá a pie? Não. Para trocar assim umas impressões? Não, que ideia. Italiano. Eu pensei que estava no estrangeiro. Eu não estava em Portugal, não estava em Lisboa. Era só chineses e noruegueses e franceses e... sei lá, todas as raças do mundo estavam lá. Destaque no Porto, também até... andamos assim. Em vários locais. Em vários locais, não está a chegar muito estrangeiro. Mais estrangeiros que o português a andar nos passeios. Temos de ver que... Vais ali à Ribeirinha de Gaia e tens um exemplo. Temos de ver que eu também estava numa zona ribeirinha que era de turistas, os Jerónimos, as Torres. E a zona histórica, claro. E mesmo. Em vez de ir ao estado do Restelo e ao estado da Luz, para ver o Porto. O que é? Bem, vamos ao. O Carlos vai falar. Fala. Não, eu ia dizer que há um sonho que eu tenho. Há um sonho que eu tenho e que espero que um dia se concretize, mas já vi isso mais fácil do que agora. Que é ir até à Ericeira. Ah, já estive lá. Já lá comi bom marisco. Aliás, gostava na Ericeira. Foi um quarto de século, mas já estive lá. Na Ericeira e parava lá muitos fins de semana. Muitos. É o meu sonho. Aliás, um dos meus clubes do coração é a União Ericeirense. Olha, isso não sabia. Não. E ia lá tantas... Olha, foi lá que eu vi muitas vezes. Aquele que também é autor de telenovelas. O que fazia... Francisco Nicolson. Exato. Como tu sabes? Ah, pá, é gente com o passar dos anos já não é de cabeça dos outros. E ele e o Diabo 4. Tiava 4 também estavam lá. Essa também fazia novelas, acho eu. Não estava lá. Não era o Diabo 4, era o Diabo 6. Bom, neste programa analisamos vários tópicos por semana, como notícias, insólitos, efemérides e frases da semana, coisas assim. Vamos começar por insólito, porque logo no início desta semana, estamos a falar do dia 8 de fevereiro, que foi na segunda-feira, apareceu, o Carlos até compreenderá melhor isto do que os outros dois, uma hashtag no Twitter. Uma rede social, uma hashtag muito famosa em Portugal, chamada Conselhos do Costa. Porquê? Foi consequência dos conselhos que António Costa deu aos portugueses, já depois de ter sido conhecido o Orçamento de Estado para este ano, 2016. Em resumo, o nosso Primeiro-Ministro disse para as pessoas portuguesas e estrangeiras a viver em Portugal usarem mais os transportes públicos, porque já sabemos que a gasolina já nem podemos dizer que vai subir, porque já subiu. Hoje já subiu. Deixar de fumar. Moderar o recurso ao crédito, pagar menos impostos, para pagar menos impostos, moderar o recurso ao crédito. E então ele foi dando estes conselhos. Ora, os portugueses que não gostaram do que ouviram começaram logo a deixar os seus conselhos, cada um a deixar uma sugestão. E então no Twitter, na internet, foram aparecendo conselhos dos portugueses para os portugueses, e alguns diziam, olha, quando chegar a hora de jantar, apareçam na casa dos vizinhos, para comer lá. Quando estiverem no carro, deixam a rua sempre em ponto morto, porque é para não gastar gasolina, que é para poupar um imposto sobre os combustíveis. Se não comerem tanto sol, não têm que beber tanta água. Logo poupam. Banho, tomar banho, só no inverno e com chuva. Não fumem tabaco, fumem marihuana, porque a marihuana não paga imposto. Eu pergunto ao Carlos se tem mais algum conselho para dar, porque ele tem sempre ideias brilhantes para quando o assunto é deste género. Oh, eu tenho um conselho, tenho. Trabalhem mais e tuitem menos. Ora, poupam muito tempo. É bem visto. Outros dizem, fumem beatas do cinzeiro do café, rapar o cabelo para poupar no shampoo, se quisermos poupar dinheiro da renda, não saímos da casa dos pais, mas isso é uma realidade para muita gente, e eu que digo. Vender o carro, pôr o dinheiro debaixo do colchão e levar a garrafa de vinho para o restaurante, quando se for comer. Fazer xixi durante o banho para poupar uma descarga de autocarro. para levar uma descarga de autocolismo. Se calhar Francisco Castro escolheu. Só faltavam palmas. Não precisam de lavar as cerolas todos os dias. Amarelo para a frente, castanho para trás. O que é que acrescenta, Joaquim Pereira? Eu estou plenamente de acordo. E andar de burro, de Joaquim, de burro e não de Ferrari. Sim. Como é que estamos? O Joaquim não diz nada? Eu não digo. Só se ri. Esse foi um... A crítica é tão bem aplicada. Não, há aqui coisas bem engatadas. É o portuguesinho sempre teve jeito para... Sempre para as anedotas e para os trocadilhos. Mesmo nas para... coisas más, quando o contexto é mau, eles aproveitam-se. Nós aproveitamos sempre. E aproveita-se. O portuguesinho tem mais habilidade quando é para as coisas más. Porque para as coisas boas, se elas são boas, não, não é preciso fala. Fazer. Agora, quando é, há cada desarrincanço que faz... Faça uns trocadilhos jeitosos como este. Mas há aqui coisa interessante. Agora, o que também não percebo... É qual é que é... Aliás, em parte percebo. Aquilo que a maior parte dos portugueses quer, ou muitos portugueses, pelo menos, é vida boa. Tirando as consequências disso, não importa. Mas não, isso pode não tem noção do futuro. Eu calei porque eu ouvi daqui em Santa Clara, estava... Não, paguei ali a letra da mãe. Porque realmente é assim. Andar mais transportes públicos e menos de carro... Há pessoas... Nós temos muitos carros na estrada que trazem uma pessoa. Sim, há demasiado. Mas muitos mesmo. Não sei se vos contei. Noutro dia estive com um polícia mesmo, um agente de Gaia, que disse que há demasiado automóvel na rua, quer para o espaço que temos, quer para o parque automóvel que temos. Há muitas viaturas. Olha, demasiadas. Claro, é assim, eu acho que o carro é benéfico para quando se faz uma viagem, sei lá, mais longa. Por exemplo, e para sítios onde não há transporte. E para sítios onde não há transporte. Por exemplo, eu vou às compras e depois eu venho carregadinho. Como é que eu... Claro que noutros tempos... Quando não havia carros, remédio, não é? Mas já que há o carro... Não, claro. Quando não havia carros, trazia-se só meia dúzia de coisas para remediar. Sim. E ia mais vezes. E uma coisa que é o mal nosso. O portuguesinho sempre quis o seu carro. Isso é uma verdade. Mas também não temos os transportes públicos necessários para circular. Às vezes estamos às meias horas à espera de um transporte. Aqui, Porto, já, o metro já, mudou muito isso e veio melhorar. Mas lá está, há muitos sítios, e em Gaia só temos 5 paragens, ou no resto do concelho de Gaia não há metro. E estamos a falar Porto-Gaia, imaginemos outros concelhos mais lá para o interior. Que não há. Por exemplo, mas também onde é que está a maior parte da população? É nestes centros urbanos. Mas nos outros sítios também há população, não é por serem menos que merecem. Eu não digo o contrário, o que eu estou a dizer é que se nestes concelhos as pessoas tiverem consciência e reduzirem portanto, o seu consumo de automobilismo, a maior parte da população reduz. Porque é que... Aquela que não pode reduzir não reduz, mas aquela que pode reduzir, que é a maior parte da população, não é a maior parte do território do país, não é a maior parte geográfica, é a maior parte demográfica, pode, se quiser, pode reduzir. Só uma correção, não são 5 paragens de metro em Gaia, são 6. Ainda agora, o meu filho ficou à rasca. Porque, não sei porquê, foi um corte de corrente no metro. Ah, sim. Cancelou os metros entre General Torres e a Trindade. E ele ficou à rasca. Mas já, quem já está habituado... Porque, por exemplo, ele vai daqui... Até à Trindade, e na Trindade muda... Pois é, mudando de linha. Muda de linha. Se não há metro, pois e já... E para cá faz a mesma coisa. Se não há metro, já é um transtorno. Vem até São Bento, e parece que é São Bento, ok? São Bento apanha o de Gaia. E ele ficou logo, porque já viu que tinha de andar muito mais a pé. E, para mais, não saber que linhas é que havia de tomar. De autocarro. Sim. Mas isso também, se o carro avariar, também é um transtorno, não é? Isso aí, pronto, avarias, acontece em qualquer situação. Depois também reparemos outra coisa, já agora só um detalhe muito rápido, que é, se houver mais pessoas nos transportes públicos, eles acabarão por ter que colocar mais transportes públicos. Há certas horas de ponta que têm, pelo menos nas horas de ponta, as pessoas vêem-se a rasca para pegar o transporte. Mas isso eu lembro-me que também, quando eu vinha para casa, também era assim. E eles nunca aumentaram a quantidade de transporte nas horas de ponta. Mas é que. Então não aumentam. Nas linhas de Não, autocarros, eles olha, aumentam. Na linha do autocarro aqui aumenta. autocarros do género, durante o dia é 20 minutos ou meia hora. Chega a hora de ponta é 10 em 10 ou 15 em 15. O metro, chega a hora de ponta é de 5 em 5 Não, minutos, ou de 4 em 4 até o metro não, é. Isso Não, já. eles fazem, Não, fazem eles esses fazem isso. ajustes. Portanto, se houver mais pessoas a circular. Se houver mais pessoas a circular nestes transportes, eles vão ter que aumentar, eles aumentam linhas, porque é assim, se eles virem que uma linha, por exemplo, tem uma média de 80% de taxa de ocupação, e se houver outra que só tem 50%, eles não vão reduzir na de 80%, porque a de 80% vai ter mais custos, mas vai ter mais lucro, Right. vão reduzir na de 50%, que apesar de dar lucro, não dá tanto. Pronto. E se calhar, por exemplo, aquela viatura de 50 que dá lucro, Se for possível, até cortam a mas linha. pouco, até cortam Já aconteceu. e depois vão compensar com duas de 80, não é? Que se calhar a taxa vai reduzir de 80 para 75, no tal vai reduzir de 80 para 75, mas ainda assim o lucro consegue ser maior do que se fosse naquela de 50. Se essa taxa de 50 aumentar para 60 ou 65, eles já vão ser mais pressionados a manter aquela taxa aquela linha. Aqui em Gaia tivemos há uns anos o corte do 51 que fazia ligação de Santo Vídeo à Boa Vista pelas Vezas, já não existe, Sim. vai há 10 anos, e do 32, que era um que vinha para o Cais, Sim. Ponta 1 em Esparto Baixo, subia à rua Cando de... A rua direita. a rua Cando dos Reis, era a rua Cando dos Reis e ia até Santo Vídeo. E como segundo tema, temos uma notícia retirada também no início de... Não, no início não, meio da semana. Quarta-feira, que diz... Está coisas incríveis na nossa vida e na ciência. Uma equipa de cientistas testou várias receitas para chegar à panqueca perfeita. Agora vamos falar de panquecas. Momento MasterChef. E porquê é que estamos a falar de panqueca e a misturar no tema ciência? Porque a física da panqueca ideal pode ajudar os médicos a lutarem contra a cegueira. Como? Dizem os investigadores, especialistas científicos e seus doutores da University College London, em Londres, um grupo de investigadores avaliou as texturas e os padrões das panquecas com o intuito de melhorar métodos cirúrgicos para o tratamento do glaucoma. O que é o glaucoma? É uma doença que se deve à pressão provocada por fluidos sobre os olhos e que pode levar à cegueira. Então tem aqui depois mais coisas científicas, muito técnicas, e a conclusão é que a panqueca perfeita poderá ajudar a combater a cegueira. Isto é a conclusão dos cientistas. A minha é que o Herman José tinha razão ao cantar para os ceguinhos, e eu gostei de panquecas. Carlos, o que tens a dizer? Eu não percebo qual é que é a surpresa do Joaquim. Pão e quecas fazem bem à vida. Porque é que panquecas não fazem bem à vida? Ah, neste caso, à cegueira. E para mim só dá pão, as quecas já não dá nada. Há pessoas que com pão e com quecas também estrelas. Portanto, faz bem à cegueira, com certeza. A frase da semana pertence mais uma vez a António Costa, Ah, eu pensei que era a minha. que repete presença. A tua, qual a tua? A minha do não é o desgoverno de uma pessoa que legitima o desgoverno de outra. Ui! A diz outra vez que o Joaquim não ouviu bem. Não é o desgoverno de uma pessoa que legitima o desgoverno de outra. Claro. Está concordado? Lá porque me batem e não vou bater aos outros. É a história do que os outros fazem, também vou fazer. O António Costa disse quinta-feira, talvez. Quarta, quando foi questionado sobre, então, porque o orçamento foi apresentado em Bruxelas, não era a ideia inicial do PS, e apoiado pelo Bloco e pelos comunas, ele disse que gostava mais do primeiro orçamento, do outro orçamento, mas prefiro continuar na zona euro. Ou seja, o governo teve que ceder, digo eu, na maioria dos pontos, não vi nem o primeiro nem o último orçamento, mas tiveram que ceder na maioria dos pontos para Bruxelas, para os europeus ficarem os congéneres europeus. Gosto de congéneres, dizer de vez em quando estas palavras fica bem. Dos congéneres europeus darem o seu amém e dizerem que sim, pode ser. Portanto, Portugal teve que ceder ao que eles Que queriam. remédio tem eles a meter uma pata na poça há tanto tempo, agora tem de a manter lá. Isto fez-me lembrar duas coisas. A primeira é. Isso vai, a comparação pode parecer um bocado exagerada ou ridícula, mas deixa-me lembrar uma mulher que diz: ah, eu gostava realmente mais de ficar solteira, de ficar sem o meu homem, mas prefiro continuar à beira dele, no conforto dele. Ou então uma frase que o Ricardo Araújo Pereira disse no TSF, na TVI, já vai há 2 anos, diz ele: eu ainda sonho um dia que Portugal venha a ser um país independente. Porque isto de, claro, estar na zona euro tem várias vantagens, já falámos delas aqui, mas depois há outra, há este lado que esta semana veio reforçar, de um governo no país querer tomar as suas medidas, o seu partido querer tomar aquilo que acha que vai fazer o país crescer, mas não pode, Não porque pode os porque outros lá está fora amarrado. não deixam. Está amarrado. Tem estes dois lados um bocado complexos e fez-me Acredita. lembrar esta dicotomia. Hã? Hã? Foda-me, calma. Bem, vou começar a trazer o O que é dicionário para para dizer assim aqui, umas coisas? que Que é que é eu para posso dizer? perceber o que é que vocês dizem. Vocês aí para aí que cada estapafúrdio. Estapafúrdia também é uma palavra muito simples. Também é bom, é? Sim. Não, mas o que é que eu posso dizer? Essa tua comparação até é uma comparação muito dócil. Porque a comparação mais apropriada, digo eu, é. Vamos lá. Aliás, eu acho que vão desculpar os termos, mas eles são mesmo assim. E pronto. Primeiro, nós temos a prostituta de rua, que é aquela que ganha muito dinheiro e tal, tem que fazer uns serviços e tal, é chato, mas ganha muito dinheiro, que é Portugal. Mas pronto, não é independente, portanto, faz aquilo que o próximo quer, que basicamente é a União Europeia. Que, por sua vez, tem os seus colegas e tal, não sei o quê. E temos o manda-chuva disto tudo, que é o que manda nos proxenetas, que é o Reino Unido. Que é aquele que põe a União Europeia em sentido. Não é? Portanto, temos a União Europeia que a usa e abusa de Portugal, e temos o Reino Unido que é mais ou menos a mesma coisa que a União Europeia. Pronto. Portanto, eu preferia ser independente, mas pronto. Já Ah, percebo que eu botei no bloco de esquerda, mas pronto. há um complexo. Há uma situação complexa. Eu botei no bloco Não de é esquerda. complexa. Porque É. o bloco de esquerda É, se você é tivesse lá, você vê que era natural, é por isso. O bloco de normal, esquerda. é uma situação normal para os portugueses, porque os portugueses sempre gostaram disso. Eu tinha uma solução, mas também eu também tenho a noção de que não sou como a maior parte dos portugueses, não é que eu seja mais do que os outros, mas. Porque também tenho os meus defeitos. Mas este coletivo, este clã que se juntou aqui, é muito diferente da maior parte dos portugueses. Para mim, era a gente sair pelo menos da zona euro. Se houvesse muito coisa isso da União Europeia, voltávamos ao escudo, desvalorizava-se a moeda. Cá dentro. E daqui a 10 ou 20 anos tu vias no que é que país ias. É Mas assim. já falamos disso. Ou seja, desvalorizava-se a moeda. É certo. É certo que. Pronto, que basicamente. Íamos sofrer um bocado, 4, 5, um bocado, um bom bocado, 4, 5, 6 anos, é certo, mas se fôssemos proativos, no sentido de trabalhar com outros países, que iriam agradecer o nosso. Primeiro, nós iríamos chamar uma mão de obra muito mais barata do que outros países da União Europeia, portanto, iríamos ter aqui, se calhar, mais empresas internacionais, mas que iriam dar emprego aos nossos portugueses. Mais produtos produzidos cá, ou mais. À medida do tempo que eu ia passando, ia mantendo um poder de compra, e basicamente teríamos a nossa. Acabaríamos por ter mais. Pronto, mais autonomia. Há muitos portugueses que já andam há 8 anos em dificuldades. Ou começaram as dificuldades a irem surgindo há 8 anos. E tu ainda querias dar mais 4 ou 5, que no fundo iam ser 10 ou 15, nas minhas contas. Querias ter Mas houve uma 15 coisa, anos mas houve uma de coisa. sofrimento Não, económico. mas eu vou-te explicar. Não, 20. eu não sei se. Não, 50, também não sei se seria assim tanto. Agora, aliás, só seria por um motivo, por isso é que eu digo que isso não é viável. Porque o povo português é como é. Porque se fosse como os finlandeses, disseram, esta dívida não é nossa, a gente não paga. Acabou-se. E a maior parte da dívida eles acabaram mesmo por não pagar. Agora não sei se é o meu equívoco do costume. Não sei se é a Finlândia ou se é a Islândia. É Islândia, mas eu percebi. Pronto, mas é a Islândia, então. Mas eles bateram o pé, mas também é assim. A Islândia não tem nada a ver com Portugal. Os islandeses, como são todos os nórdicos, tiveram a capacidade para se organizar, para trabalhar, são proativos. Mas isso foi muito diferente. Juntaram ali advogados, contabilistas, economistas, foram eles formar governo e foram eles formar contra o país. Cá nunca ia acontecer isso. É o que eu estou a dizer, cá não era viável porque cá não iria fazer. Mas é assim, era o ideal, porque senão nós vamos estar daqui em 2050 ainda a pagar fruto de um terceiro resgate, porque para quem não sabe este é o segundo, porque nós já temos uma ajuda de intervenção de estar em 81 ou 83, o que é que 3, foi? 3. Este é o segundo. Se não formos num quarto resgate, haveremos de ir num terceiro apenas, porque em 35 anos termos só mais um resgate, vamos com sorte. E não vamos sair disto. Não vamos sair disto porque nem interessa à União Europeia, nem interessa aos portugueses, porque é mais fácil fazer assim. Pronto. Só mais chega a isto tudo. Os portugueses sempre viveram à custa das ajudas de fora. Já no tempo dos reis e não sei o quê, os portugueses se tinham desabituado de trabalhar, porque vinha o ouro do Brasil, vinha o ouro de acolá, e nunca foi preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para fomentar a indústria e tudo. Agora estamos numa era global em que as maiores empresas são multinacionais, portanto, um grande capital estrangeiro, que não leva a lado nenhum. Passemos adiante que isto faz chorar. Efemérides relativas a hoje mesmo, 13 de Fevereiro. Esta é fresquinha. Estas são fresquinhas. Ora bem, em 1942, em plena Segunda Grande Guerra, os dois ditadores ibéricos, ou seja, Salazar e Franco, faz favor de dizer direito. António de Oliveira Salazar, nascido em Santa Clavadão e falecido a 27 de julho de 1970. Já agora diz-me. E o Francisco Franco. Nascido em? Nascido em Gorma. Ah, é. Onde é que foi? Não sei. Ele era. Também não sabe. E falecido em 1970. Ele era galego, senhor. Ele era lá. Cadigos. Mais lá para cima. Mais lá para cima. Lá para cima. Corunha. Mesmo. Não, sei, olha, pouco mais ou menos aí. Não. Bom, era bem, mas era ali nos outros. E o que aconteceu aos senhores? Então os dois reuniram-se no Alcazar de Sevilha para debaterem a neutralidade da Segunda Grande Guerra. Uma grande neutralidade que consistia em virem os alemães buscarem aqui minério para fazerem bombas, mas ao mesmo tempo negociar com os ingleses. Ia negociar com os ingleses para chegar. Olha que vai um barco. Pisca o olho um, pisca o olho outro. Vai um barco com este. Um terceiro, vai um barco com este carregamento assim, portanto, sei que ele vai. Portanto, Salazar ganhou muito dinheiro. Diga que foi burro. Não, foi um grande economista. Mais. Em 1949, portanto, também no dia 13 de Fevereiro, o general Oscar de Fragoso, Carbona, ganhou as eleições como candidato pelo regime. Norton de Matos, candidato pela oposição, vê-se obrigado a desistir na véspera, pois não estavam reunidas as condições da liberdade exigidas a Salazar. Eram umas eleições horríveis. Que não eram eleições. Agora esta é que é mais coisa e a malta ainda se queixa. E não vai há muito tempo, vai há 33 anos. 1983, é há 33, não é? 33, 83, 11. Uma vaga de frio invade a Europa. Lisboa, com 2 graus negativos, apresenta a mais baixa temperatura registada desde 1860. Das pessoas agora que deixam-se do frio, em 1983 foram 2 graus negativos aqui então, na cidade. Você anda desatento às temperaturas atuais. Eu ia dizer precisamente o contrário. Queixam-se do frio na altura. Hoje em dia não é assim tão anormal no Porto vermos a temperatura mínima ser um negativo ou 2. Não. Não é muito anormal. Por acaso também já reparei nisso. Ainda não viu. Não olha para as temperaturas. Já não as sente. Não, mas vendo os dados oficiais do Instituto da Meteorologia, no Porto, já em anos recentes, que eu lembro-me, É. até na Teletexto, ver as temperaturas mínimas ser abaixo de zero. Eu não tenho a Eu acho que Prova esta... que Eu acho aqui é que que nos eu... últimos 30 e tal anos as alterações climáticas o que originaram. Agora... Eu acho que esta também já tivemos uma vez, ou duas. Cá não, não. Cá Não? não, não. Ora, dá-me... Eu Não, cá lembro-me... não. Então, Ah, então não, foi... não descemos os 5, acho Então que foi os foi 5. térmica. Então foi Eu térmica. foi. lembro-me... Não descemos. Há muito... Oficialmente não descemos os 5, 4. Há muitos anos, Positivo. lembro-me, da água congelar nas torneiras. E estava tudo congelado. Pronto, a conclusão que chegámos é que temperaturas frias sempre houve, não é? Claro que aí houve um pico, mas hoje, se calhar, esse mínimo histórico que você apontou aí já foi Também é ultrapassado assim, se várias calhar, vezes. eu não sei que horas é que foi, mas esses 2 graus negativos, se foi ao meio-dia, Claro. não é a mesma Não, coisa. isto deve ter Pois. sido um mínimo, foi às 7 da manhã. Eu não percebo nada disto de ciências, nem nada, sou leigo, Isso sou leigo. de 2, 3 graus negativos Não à percebo nada. tarde é na Rússia, é na Roménia. Não, isso não é dois, é 20 às vezes. Agora é só uma. À tarde não. Não costuma ser É, tarde. tarde. Isto é umas incongruências que a minha cabeça não dá, já não dá para isso. Como é que há o aquecimento global e se estão a dar estas temperaturas E há baixas? o arrefecimento global, também nunca ouvi falar nisso. A palavra que saiu É mais é mau? alterações climáticas, porque num sítio está a aquecer demais, no outro está a arrefecer. E Pronto. estamos assim nestes contrastes. Obrigado, Nuno, Nada. por explicar. 10 euros, por favor. Só 25. Vamos fechar com uma notícia que me fez. Isto é uma mistura de recordação, porque isto já foi tema de conversa para os meus lados, e acho que o Joaquim também. Isso cá, pronto, com todos, somos todos irmãos. Exato, foi o que eu disse. Na quinta-feira vi a notícia que em São Pedro do Sul, portanto estamos a chegar ao centro do país, que vai de norte para Aveiro, o centro paroquial de São Martinho das Moitas foi condenado a pagar uma multa de 2.500 euros. E vocês perguntam, porquê? Porque prestou apoio social a mais pessoas necessitadas do que estava previsto no acordo estabelecido com a Segurança Social. São Pedro do Sul, creio eu, já pertence a Viseu. Já pertence a Viseu. Deve pertencer. Portanto, houve uma inspeção realizada a este centro, em dezembro, portanto há cerca de 2 meses, porque tinha havido uma denúncia, alguém que viu eles a ajudarem mais pessoas do que era suposto, mais 6 pessoas, para ser mais específico, mais 6 pessoas do que aquilo que o centro estava autorizado, e essas pessoas não constavam nos contratos com os utentes. Os seus direitos não constavam nos contratos com os utentes. Portanto, 2.500 euros. E o presidente deste centro, desta IPSS, quer dizer o quê? Instituição Portuguesa da Segurança Social, Social. é, não É, é? deve ser. Disse que o padre Ricardo Correia, que é presidente do centro, disse que não é contra as inspeções que são feitas, mas diz que este valor da multa é desproporcionado e confessou até que não sabia que o centro não podia ajudar mais pessoas do que aquilo que estava previsto com a Segurança Social, neste caso, o que estava previsto com o Estado. O que é que o padre se limitou a fazer, padres e outras pessoas, a tentar apoiar cidadãos pobres e que vivem isolados, mesmo não estando, porque eles quando fazem esses As acordos listas. têm já a lista das pessoas, para onde vai os bens, as comidas, para que famílias é que vão. Portanto, o acordo era para 30 pessoas e ajudaram 36. E a Segurança Social não pagou mais por causa disso. Qual é a reação? A Estou a reação. perguntar. A reação. Isto é um tiro, uma bomba atómica neste Está bem, país. tenta dizer coisas enquanto sei. Ah, bem, é que Uma bomba atómica que. É pouco, não é? Duas, não é? É que estas Não, mas notícias, agora a sério. estes casos revoltam. Então, e segundo está explicado, que foi o próprio centro que Que pagou, pagou, seu claro, a bolso, Segurança Social não ia pagar mais. não foi a segurança que pagou. Qual foi? Isto é aqueles gajinhos que estão de fora, também querem comer. E fez, olha, aqueles não estavam inscritos e também receberam. Epá, O padre não, acrescentou não brinquem que com essas 6 pessoas a mais são isto. pessoas Epá, isoladas, isto não é têm familiares, triste. não têm amigos, não sabem ler, não sabem escrever. E porque é que eles sabem isso? Porque as pessoas do centro são as únicas pessoas que têm contacto diário com aquela gente, Claro, estas tais 6 pessoas. isto é para Assim. ver o que é este país, o egoísmo, inveja. Olha, sem comentários, não Se digo fosse a mais nada. Segurança Social a pagar, entendia a multa. Ah, pá, ainda havia qualquer coisa que se pudesse. Não, mas eu entendia, porque ou a Segurança Social, ou o Banco Alimentar, ou o que fosse a pagar, eu entendia. Agora, se é a própria centro que vai comprar as coisas para distribuir pelas pessoas, Eu acho que faz muito bem, até nem tem que receber. Epá, mas isto tem alguma razão não tem de ser que receber, de não faz, não faz isso. Não sei se ele aqui não diz que foi pagar mais. Ele pode ter aproveitado as coisas recolhidas, alimentos, para também distribuir por estes seis. Pronto, é isso. A Segurança Social não esse... pagou mais, mas eles também podem não ter pagado mais. É esse o detalhe. É esse o detalhe que agora então, hoje aqui está a me dizer em erro. É esse o detalhe. Porque se aqueles bens foram distribuídos por mais pessoas do que aquelas que está, ou seja, o número de bens foi o mesmo. Não estou a dizer que for, pensar que podem ter sido. Ou seja, não há que essa certeza. Notícia que estes seis utentes era a nossa instituição que suportava os gastos. Onde é que isso está escrito? Ah, sim, está ali, não tinha visto, sim. O sacerdote, o padre, disse que estes seis utentes, a instituição suportava os gastos. Não tinha lido. Eu, precisamente por ter lido isso... Saltei aqui lá para baixo, sim. E a multa inicial era de 6.300 euros, agora é que foi descida para 2.500. Então é absolutamente ridículo. É ridículo, isto não tem cabimento. Mas é curioso a reação deste padre Ricardo Correia, se foi mesmo assim que ele falou à rádio... VFM, Viseu FM, portanto, a rádio de Viseu. E ele mais abaixo diz, achei uma tremenda injustiça, mas a mim cabe estar consoante a lei portuguesa. Até teve uma reação pacífica do género. Eu não concordo com isso, acho uma palhaçada, como o Joaquim está a pensar, mas tenho que estar dentro da lei, por isso calma. Sinto-me mal por vermos que somos multados por alimentarmos os nossos pobres. Quer dizer, é assim, também vale a mesma coisa, porque não há nenhuma lei que impeça isso, portanto, provavelmente... E ele não estará a dizer... Isto agora, claro, a gente especular, mas ele provavelmente não estará... Ou seja, ele terá alguma meia-culpa que o faz deter-se. Porque, a ser verdade tudo o que está descrito na notícia, então, a Segurança Social tributou por algo que nem sequer tinha que tributar, neste caso. Quer dizer, então eu agora sei de alguém que precisa e eu próprio vou comprar... alguma coisa para ajudar essa pessoa e sou multado. Não fazia sentido nenhum, muito menos um centro paroquial que tem desde logo essa função. Portanto, alguma coisa aqui tanto mal contada. E o que me soa a mim é que há aqui alguma nuance que faz com que haja bens da Segurança Social a ser distribuídos por mais pessoas do que aquelas que... Eu acho que eles, burocraticamente, ou seja, segundo a lei, pegaram mais no segundo ponto. Porque eu disse logo no início que houve dois motivos. A Segurança Social, no início, até foi uma multa de 6.300 euros, mais o dobro. Primeira razão. Apoio domiciliário a mais 6 pessoas do que estava autorizado. Ou seja, do que aquilo tinha sido acordado entre eles. Segundo motivo. Os direitos os seus direitos lançam lá está de quem? Dos utentes? Não constavam nos contratos com os utentes. Os seus direitos. Os direitos de quem? Dos utentes? Talvez fosse. Bem, e então não incluíram isso e eles podem ter pagado por aí. Isso, segundo a lei, deve ser motivo para. Mas também, cá está, primeiro diz os seus quais. Segundo, do que aqueles que estavam, ou seja, se ajudou mais do que aqueles que tinham contratado, tinham estabelecido em contrato, contratar não é sinónimo de adquirir, é sinónimo de firmar um contrato, significaria então de que alguns destes bens foram distribuídos para mais pessoas do que aquelas que... Porque, quer dizer, por exemplo, eu dou-vos aqui uma ajuda muito simples, muito concreta. Há associações que recebem alimentos do Banco Alimentar e depois essas associações vão distribuir pelas pessoas que precisam. Há outras que não. Há a mim, a Legenda Boa Vontade, etc. Mais recentemente... surgiu um plano para evitar que uma pessoa receba do Banco Alimentar através da AMI e do Banco Alimentar através da Legenda Boa Vontade. Mas, por exemplo, a Junta de Freguesia de Canidelo, por exemplo, e há outras de Santa Maria, há outras que fazem este tipo de situações, e por outros conselhos, se fala que eu conheço, que ajudam, e aí sim, um utente que precisa pode receber da Legenda Boa Vontade e pode receber da sua Junta de Freguesia. Porque é a Junta de Freguesia que compra as coisas para distribuir. Não é o Banco Alimentar. Portanto, não está abrangido por aquele... Agora, se o Banco Alimentar tem alguma infração de que a Junta está a fornecer alimentos seus a utentes que já são ajudados por outra instituição, lógico que vai penalizar. Portanto, se a Segurança Social, que não é Banco Alimentar, mas é uma entidade de ajuda. Se a Segurança Social contratou com um centro paroquial para ajudar um certo número de utentes, segundo os seus trâmites. Se o centro paroquial quiser firmar outra parceria com outra entidade, ou se quiser agir por conta própria, pode agir. É uma instituição legal para fazê-lo. Desde logo, porque a instituição até tem desde logo essa função, não é? O centro paroquial não é só para dar as missas. É também para dar ajudas, agora, claro. Acho que aqui, ao ler a notícia e conversando uns com os outros, acho que foi mais uma questão de processo. Eles pegaram pelo facto de... Isto fez-me lembrar umas cenas que eu já vi na televisão, de quando um criminoso é criminoso e o polícia detém, só que o polícia, no momento de deter o criminoso, não disse aquela frase que tem que se dizer, tem direito a um advogado, compreender os seus direitos, e a pessoa que está a ser presa tem que responder que sim, e só depois é que podem levá-lo para a cadeia. Se houver aí alguma falha nesse processo, nem que seja mínima, o arguído, o que viria a ser arguído, o criminoso, tem o direito de ficar para fora, porque houve ali uma falha no processo. E aqui também, eles lá falharam na legislação, na exposição dos direitos, e pronto, e pegaram por aí. E com outra, ou seja, cumpriram a lei. E como outro agravante, se os bens alimentares ou as ajudas de qualquer qualidade fossem realmente atribuídos a pessoas carenciadas, tudo bem. Mas uma grande percentagem. Não sei se é uma grande percentagem. Mas muitos vão comer à custa. Há uma grande percentagem que sim. Olha, a percentagem de voltarmos para a semana não é quase 100%, que nós somos todos amigos. Claro. Mas já vamos comemorar o dia dos namorados entre nós três. Não é preciso mais ninguém. E o dia da rádio? E o dia da rádio? Qual é o dia da rádio? É hoje. Ah, eu pensei que soubesses. Dia 13 de fevereiro é o dia da rádio? É. Quem disse isso? Nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar nisso? Na Antena 1, hoje soube... Eu até pensei que soubesses. Hoje soube coisas formidáveis. Já agora, aproveitar este bocadinho. Aquele que tem aquele programa, Conta-me ou Canta-me, que é o... O Povo que Ainda Canta? Não. Então. Canta-me, que é Conta-me. E ele conta coisas sobre música antiga. David assim. Ferreira. Sim. David Ferreira a contar. É isso. Sim. Vocês já ouviram falar, e não sei se já viste quando vai aparecer Lisboa, o Teatro de Maria Vitória. Sim. Não confio lá dentro. Mas no Parque Meyer. E aquele fado, a Júlia Florista. Não é a minha fadista, diz a tradição. Foram fadista, a Maria exatamente. Vitória foi fadista como a Severa e a Amália. E essa Maria Florista. Júlia Florista. A Júlia Florista também foi uma fadista. Uma fadista da Boémia. Que acho que morreu em 1900. Morreram todas, porquê? Tuberculose. Ela acho que morreu em 1909. Acho que ela morreu em 1909. Bebia água e comia pão. Não, mas isso é isso. Eu ouvi o padre Júlio Florista. Andaram quase na avó. Foi um gajo qualquer que fez o padre. Não. O Júlio Florista, mas a Maria Vitória, a Maria Severa, são todas. A Severa saiu por causa do Malhou e não sei o quê. Claro, não, mas foram todas fadistas e coisas. Foi tudo e do teatro, sim. Até pronto, celebramos já meio-dia da rádio. Mas por acaso. Olha, é engraçado que eu pensei mesmo. Eu nem sequer referi antes, ao princípio, porque eu pensei que soubesse. Nem sabia disto. Era uma sede como. É, com este. Gastacho, ou com o David Ferreira. Já agora, só dizer, este dia da rádio é, de certa parte, uma novidade, eu também compreendo. Porque ele só foi instituído como Dia Mundial da Rádio em 2012 ou 2013. Oh, aliás, como eu disse hoje, num comunicado que mandei aos colegas aqui da Antena Web, quando nós nascemos não havia esse Dia Mundial da Rádio. Mas eu acho que é uma data que tem que ser assinalada. O Bruno já tem. Isto é recente, não vale nada. Não, é recente, não sabia. O meu UOL foi lá, daí perceberam, não sabia. Porque assim, a rádio é um meio de comunicação que ainda hoje é o meio de comunicação mais portátil, com a tecnologia mais básica e o mais portátil que nós podemos ter. O jornal não é tão portátil, a televisão também não é tão portátil. O rádio. Ouve-se em qualquer dia, em qualquer hora. Mas não é só isso. Em qualquer fácil. Lugar. Mas não é só isso. É fácil de fazer rádio. Nós ainda hoje temos rádios, por exemplo, em ondas curtas, que transmitem a uma distância que a televisão, com a mesma quantidade de recursos, com a mesma capacidade económica, não consegue transmitir. Porque a televisão, se não tiver satélite, não vai conseguir transmitir tão longe como consegue a rádio, por ondas curtas. E há hoje um movimento muito grande e interessante à volta da rádio. E não é só isso, toda a rádio faz-nos sonhar, a rádio faz-nos imaginar. A gente ouve uma rádio novela e imagina. E puxa-se pela cabeça. Imagina a rádio que a gente quer, a casa que a gente quer, como é que é a pessoa que a gente acha que é. Faz-nos pensar. Exatamente. Puxa pela cabeça. Puxa pela cabeça. Eu, por acaso, é engraçado que eu pensei mesmo que soubesse Mas também há de compreender que hoje em dia há o Dia Mundial do Apêndice, há o Dia Mundial dos E Carecas, ao há o Dia Mundial das Mundial de Unhas quem. Cortadas. Pronto, há o Dia Mundial de quem coça as axilas e quem não coça, portanto, a gente Bem, fixar meninos, isto tudo. isto já está quase uma hora. Sim, mas Eu isso. já estou com sono, estou muito Amanhã, já cansado. vamos embora, temos que Vamos atrair as embora, temos Amém. ali uma chuvinha para apanhar. Exatamente.